Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Olá. E do meu outro lado está o Jefferson. E aí? A Riachuelo trouxe uma linha de lançamento de camisetas e almofadas baseadas em Super Mario, né? Nas imagens que eles divulgaram, tem uma série de camisetas que, sei lá, mostram desde os personagens mais variados, sabe, do mundo de Super Mario. E, obviamente, o próprio Mario estampado nas camisetas. Até camisetas que representam o uniforme dele, né? Com macacão e etc. Mais legal do que as camisetas, eu gostei das almofadas, assim, né, que é tudo uma linha. E, mano, eu achei mó legal, assim, camiseta de Mario eu não usaria, mas pôr uma almofada no quarto, assim, eu acho bem agradável, acho bem, bem convidativo. Que é uma linha exclusiva pra Comic-Con Experience, né, se eles lançarem além, eu compraria fácil. Eu acho que eles vão lançar além, né. O problema é que as outras linhas de camisetas nerds que eles mesmos tinham lançado, a Rainer lança, tipo, meio que some, sabe? Então você tem que ter muita sorte de chegar numa loja e conseguir comprar. Mas você não usaria porque você tem vergonha, João? Porque você não gosta? É que normalmente essas, as do Mario, pelo que eu vi das almofadas, é muito colorida. Eu não curto roupa muito colorida. Eu gosto de colocar mais umas roupas. Tanto que eu saio com umas roupas de Street Fighter na rua, mas só que porque as roupas são bem ok, assim. O meu problema é de comprar essas camisetas nerds em loja de varejo, assim, e sair com ela na rua porque todo mundo vai ter essa camiseta. Eu comprei umas camisetas na Renner quando começou a avançar essa linha nerd e descobri que 1 milhão de outras pessoas tinham comprado. Então eu parei de usar porque, mano, é um saco chegar em transporte público e tá andando na rua e ver o cara com a sua mesma roupa, sabe? Exatamente igual. Ah, se o cara gosta do mesmo nicho, é normal. Ele acaba comprando as mesmas roupas baratas que você, né? Eu não disse que foi barato, não. Que isso? A roupa geral que você comprou. Olha só, o Jomon tentando remediar e me chamando de pobre, na verdade. Nessa quinta-feira teve o The Game Awards. Explicando pro público geral, Jefferson, o que é o The Game Awards? É a festinha particular do Geoff Keighley. Não, mano, você tem que falar que é o Oscar dos videogames, cara. É o que o Fantástico falaria. Eles premiam os melhores do ano. Ou os melhores até 24 de novembro. O evento começou com o Geoff Keighley dando o prêmio pro Kojima, né, de ícone da indústria, né? E foi aquela babação de ovo desnecessária. Eu acho que desde que o Kojima separou com a Konami, todo mundo acusa a Konami de ser a vilã e o Kojima é o herói, né? Mas é aquela coisa, né? Quando não é o seu dinheiro que tá na linha, ninguém tá nem aí, né? Kojima pode gastar o quanto quiser e fica de boa, né? Tipo, é bem fácil você acusar alguém. Eu acho que esse modelo do Kojima, pra mim, ele é insustentável. Mano, vamos ver. É aquela coisa, eu sou fã do Kojima, né? Então eu quero ver o jogo dele como vai sair. Se ele era bom por causa que a Konami dava a restringir a ele e ele era meio gastador demais, ou se o cara é bom mesmo. Eles mostraram aquele trailer lá do... Como é que é o nome do jogo mesmo? É The Death Stranding. Death Stranding, né? Assim, tá muito bonito. A gente não pode negar nada disso, né? É que a gente não viu o gameplay do negócio. Esse é o maior problema. Não querendo criticar, mas já criticando, Kojima é muito egocêntrico, velho. Só de você colocar The Kojima Productions mostra o quanto você pensa em si mesmo. Eu não tô duvidando da capacidade dele de designer, mas assim, certas coisas que, sei lá, numa empresa você vê que vai dar merda, velho. Ele sempre, esse aí de gastar é que ele sempre gostou de cinema, né? Esse é o problema, barra não problema que ele tem. Então tem que ver onde vai dar, só que ele gosta de gastar em pré-produção mesmo. Com relação a Nintendo, Pokémon GO ganhou 2 prêmios, né? O de melhor jogo família e melhor jogo mobile. O que vocês acham disso? Eu acho que já é ruim falar Nintendo porque o prêmio foi meio que pra Niantic, né? Na verdade, né? Esse ano a Nintendo saiu quase nada de prêmio, sabe? Até porque os jogos que ela tava concorrendo, eu não sei se tinha muita chance de ganhar. Mas quantos jogos ela também lançou, né? Porra, quase nada que ela lançou. eu não concordo muito com o melhor jogo mobile, tá? Eu acho que Pokémon GO tem muito bug e não funciona na maioria dos devices, entendeu? Ele tem uma série de problemas e basicamente ele é uma fórmula adaptada do que é o jogo original do celular. Eu acho que ele só ganhou por fama mesmo. Mas melhor jogo de família, eu concordo. Ah, mano, eu acho que o GO mereceu, na boa. Foi o maior boom dessa... Mano, foi tipo, mudou uma parte de 2016. Acho que foi a única parte boa de 2016, ou não foi boa, depois do referencial. Mas, mano, foi a maior parte de 2016 e deu uma boa grana, né? Ainda continua rendendo o Pokémon GO. Então, acho que dá pra considerar. E o voto é aberto, não é? Não é voto de empresa. Não, o voto é fechado. É fechado? É fechado. O que era aberto era um voto dos esportes e do prêmio que Zelda ganhou. E já falando do Zelda, então, ele ganhou o jogo mais esperado de 2017, né? É, na boa, eu acho tão errado ele ganhar esse prêmio, porque ele deveria ser o jogo mais esperado de 2016, mano. Devia ser mais esperado de 2015. Mas enfim, eu acho que da lista ali eu concordo até que ele é um jogo muito esperado. Não tô falando que ele é um jogo, não deveria ser o jogo mais esperado de 2017, né? É, eu acho que o hype continua, né? Desde a E3, acho que Zelda tá... Quero ver se isso se converte em vendas, né? É, nesse ponto, a Nintendo, sei lá, quando ela apostou só focar em Zelda, tá pagando o preço. Enfim, além da premiação, teve um trailer de Breath of the Wild e uma gameplay do jogo com o Bill Training e o cara da Treehouse jogando lá. O que vocês acharam? Tem uma pessoa lá. É a Zelda? Vocês acharam que era a Zelda? Não, calma. Tem duas pessoas. Acho que se for falar de mulher, a gente tem que falar que tem duas mulheres no trailer, né? O passarinho é uma mulher? Não, que passarinho, ó. Tipo, tem uma hora que aparece uma corpo que tem seios e que aparentemente tá com a mesma roupa do Link. Qual trailer é esse? No primeiro... Ó, então vamos só classificar. O trailer mesmo é o trailer em que aparece a cena, aquelas cenas um pouco mais dark com a música, etc. E o segundo é o gameplay. Certo. Então a gente vai falar, o trailer é o trailer que tá no Facebook da Nintendo, certo? Aham. Tá. No trailer aparecem duas mulheres, aparentemente aparecem duas mulheres. A primeira aparece só uma cena rápida em que dá a entender que é um Link feminino, porque tá com a roupa, tá com seios, é a minha opinião. E na outra parte aparece uma outra mulher que a gente não sabe quem é. Mas também é uma outra mulher que tá com aquela luva lá e o Link tá ajoelhado, né? Eu acho que é a mesma. Eu acho que é a mesma. É, pra mim é uma versão feminina do Link e uma Zelda. Versão feminina do Link, mano, acho que não aparece nem fodendo no jogo. Depois que o Aonuma chegou e falou, vai ferrar a história, não sei o que, não dá. Mas aí ele pode ter falado, eu acho que eu fiz merda, e ter respondido todo mundo no Twitter, tipo, perdão pelo vacilo, e aí botar lá o Link. Porque não é nada, é só mudar os modelos do Link, né, isso resolve tudo. Então, mas só que o Aonuma deu aquela desculpa ridícula na E3, que eu ainda tô aqui por causa dessa desculpa. Eu acho que pode ser a Link, pode ser... Não uma versão feminina do Link, mas pode ser um personagem feminino que talvez no meio do jogo você pode alternar em vez de ficar só jogando com o Link. Nossa, mano. Então, esse jogo me parece que tá tão sem história. Assim, mas tá num nível tão sem... Né? Não sem história, mas tá com uma história tão... Tão a lá Dark Souls que você vai ver as coisas que eu acho que você não vai trocar de personagem nunca. Vai ser tipo, vai ser sempre você explorando o mundo e vai ser bem diferente de qualquer outro Zelda. Não vai ter uma dungeon que você vai poder trocar com um molequinho, por exemplo. Que nem tem vai no... naquele de trenzinho, Spirit of Tracks, é isso? Isso. Então, que aí você troca com o Goron. Acho que não vai ter essas coisas, não. Acho que isso vai ser um personagem e aquele sentimento de solidão do início ao final. É, eu acho que esse sentimento de solidão foi bem representado no trailer, porque esse trailer eu achei ele um pouco meio bem dark, na verdade. A música tava um pouco mais tensa, etc. E até as imagens estavam um pouco mais sombrias, não sei. Acho que eles quiseram passar uma cara muito mais adulta, sabe, pra esse Zelda. É, tá o Temple of Time destruído, né, mostrou já isso, então acho que vai ser um Zelda, não um Zelda mais adulto, né, mas um Zelda menos feliz, mas não com aquele visual, tipo, que o mundo morreu e esquecendo de avisar do Twilight Princess, né. Pra mim é um Zelda pra, entre aspas, hardcores, né, aquela coisa. Eu tô pagando $60 e eu quero um mundo gigantesco, mesmo que não tenha, não tenha coisa pra fazer. Estão rolando os rumores aí na internet que um cara que ele já deu um rumor certinho de Skylanders, ele já acertou acho que duas vezes o rumor de Skylanders. Que cara? O Robert, Robertson. Qual sobrenome? Não tem, aqui não avisa, nem no site que eu tô lendo em português, nem na fonte. Cara, o nome dele, o sobrenome é Robertson, o primeiro nome é Lion. Foda-se. Lion Robertson, então? Isso, é Lion Robertson. Só pra bela pesquisa, hein, Jamon? Mandando bem. Mano, os sites que eu tô vendo não deram sobrenome pra esse puta. E ele falou que não vai ter Skylanders 2017, que os bonequinhos não tão bem. Isso já é minha inclusão, né? Os bonequinhos não tão indo bem. Depois da Disney ter zoado, ter terminado com Disney Infinity, agora eu vejo Skylanders dar no pé. Eu acho que pode ir embora, mas uma hora ou outra isso é cíclico. Eu acho que isso vai voltar quando alguém fizer, sei lá, algum sucesso infantil. Eu acho que esses Toys to Life tá muito atrelado ao sucesso com relação às crianças. Eu vou ser sincero, eu acho que Skylanders não conseguiu aguentar a competitividade, porque a parada de Skylanders é que ele foi o primeiro a trazer o NFC assim em modo de jogo, sabe? Ou pelo menos de uma maneira em larga escala. Depois veio a Nintendo, a Lego, a Disney Infinity, etc., que tem franquias muito mais conhecidas, sabe? E aí, não tem como. O cara, ele quer colecionar os bonecos das franquias preferidas. Os Skylanders tem bonecos desconhecidos lá, já acho que meio perde a concorrência. Mas o Disney Infinity foi o primeiro a ir embora. Tá, depois, só foi embora depois que, né, Lego e a Nintendo começou a investir bastante também. Sim, vocês não acham que isso pra Nintendo já mostra que as novas com o mercado não tá muito bem com isso? Ou vocês acham que os amigos já anunciaram, né, que não estão vendendo mais tanto? Não é um sinal que provavelmente pro Switch não vai dar muito certo por muito tempo os amigos? Eu acho que isso mostra que o mercado encolheu e vai encolher bastante. Mas pra mim é que nem, entre aspas, o mercado de música nos games, como Rock Band e Guitar Hero. Tipo, se eles saturaram um pouco, foi febre. Aí, só que depois volta. Acho que, sei lá, dependendo da franquia que você traz ou do brinquedo que você faz, você ainda consegue extrair muita grana. Eu acho que essa parada é bom, sabe? Porque vão deixar os bonecos mais raros quando a fabricação parar, sabe, cessar. Não, eu apostaria até em, sei lá, daqui 2-3 anos eles fazem um reboot e já vira cool de novo e as pessoas compram de novo os Skylanders. Faz que nem a Disney, né? Lança 2.0 quando o 1.0 ainda acabou de ser lançado, sabe? Bom, a Nintendo publicou essa semana um vídeo onde aparecem o Miyamoto e o Mark Woodbury falando sobre os, finalmente, parques da Nintendo na Universal, né? A princípio, esses parques vão ser lançados em Osaka, Orlando e Hollywood, né? E como aqueles e-mails que foram vazados lá já tinham sugerido, vão ser parques completamente expansivos, imersivos e interativos, né? Onde eles vão ser completamente temáticos dos principais jogos da Nintendo, né? No vídeo, lá mostra o Miyamoto e o Mark, eles estão em uma espécie de cenário, assim, que traz referências sobre de Mario, né? No release que eles soltaram, eles comentaram apenas que esses parques eles vão ter lojas, vão ter tipo atrações, e a ideia é que o visitante ele se sinta como se ele estivesse dentro do videogame, né? Na verdade, como se ele tivesse um videogame, só que no mundo real. Eles não comentaram mais nada além disso, só que o desenvolvimento está acontecendo e que cada parque vai ser lançado ao longo dos próximos anos em períodos diferentes, né? O futuro de Star Fox está em ser uma montanha-russa. É só da Nintendo entregando pra Universal, que é uma empresa que sabe o que faz, eu acho que dá pra ter, assim, tipo, esperança num parque bem legal. Eu nunca fui no parque da Universal, né? Eu só fui em parque do Gugu e olha lá, Playland e Hopi Hari, né? Mas eu imagino que seja algo, assim, num nível extremamente superior, mais ou menos como são os parques de Harry Potter lá em Orlando, né? Que o pessoal elogia pra caramba. E é uma ideia de brinquedo, qual vocês têm? Montanha-russa do Donkey Kong. Caraca, essa é uma boa ideia. É verdade, né? Mano, aí você vai ter que pular uma hora do negócio. Se você não pular, você morre. Eu fico imaginando uma casa mal assombrada, só que de Boo, sabe? Uma casa Luiz Manson, não pode ser? Pode. Olha aí, esse pessoal tá bom hoje, tá afiado, hein? E eu não tenho uma ideia pra mim, eu só sei refinar ideias. Você roubou a minha? Mano, sei lá, um labirinto de Zelda? Carrossel de Kirby, velho. E de Pokémon? Pokémon não pode, porque não é só da Nintendo. Da Pokémon Company eles não deixam. Pokémon não precisava nem ter atração. É só jogar uns Pokémon Shiny no parque aí que é o suficiente pros fãs. É só jogar Luri, né? Isso é. Mano, faz uma franquia aí, sei lá, um jardim de Pikmin. Mas só mostrou o Mario, né? Não, assim, fala que é o parque da Nintendo, mas não sei se eles vão expandir as ideias e colocar franquias menos conhecidas como Pikmin. Mano, Batalha Campal de Fire Emblem. Olha, por que você não vai no evento de anime então e contextualiza o negócio? Vai vestido de Marf ainda, vai com uma peruca. Vou de Lucina. Nossa, não faz isso não, por favor. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós não tivemos nenhum comentário. Então nós vemos aqui, caros ouvintes do nosso querido podcast, que vocês interajam conosco. A gente quer que vocês comentem, que vocês discutam sobre os episódios e que apareçam aqui por aqui para dar suas opiniões. A gente quer discutir sobre os episódios e saber o que vocês estão gostando ou não gostando, né? Se vocês têm alguma crítica, sugestão e por aí vai. Se vocês gostaram desse episódio, se vocês gostaram, tem qualquer coisa que vocês queiram comentar, queiram interagir, entrem dentro do site, comentem lá no artigo do episódio, né? O seu comentário pode aparecer no episódio da próxima semana. E perguntinha da semana: qual atração você acha que deveria fazer parte dos parques da Nintendo? Não deixe de responder também nos comentários. Se é a primeira vez que você está ouvindo, assine o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira a partir da meia-noite. É isso e até o próximo episódio.